cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Bom também. Rádio Bom Jesus FM. Tá na melhor. Tá com tudo. Eita, cumpadre, que dia lindo. Não tem dinheiro que pague. Ah, bom. Só se for pra você. Vixe, homem, fala logo o que tá sucedendo. Eita, compadre, eu tô numa fria, precisando de din-din emprestado, você tem? Ei, eu não tenho não, mas sei quem tem, pode lhe arrumar. Compadre, a solução para os seus problemas é Crédito Nordeste, homem. Vai lá agorinha mesmo, lá o dinheiro é rapidinho e sem burocracia. Vem agora mesmo para Crédito Nordeste, o seu correspondente bancário, direção Gilvan da Silva Santana, há mais de 24 anos de experiência. Eita, nós! Além da experiência, a Arte Coros ainda possui diferencial. A loja mais antiga no ramo de produtos para montaria dispõe também de diversos produtos para você, sua casa e seu animal. Possuímos uma variedade de artesanatos, carteiras, bolsas, chapéus e a sua casa. Aqui você encontra dedos, tapetes artesanais, peças em cerâmicas e muito mais. Arte Coros, Rua Coronel Avelino Bastos, centro, aqui em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Oxi! A Clínica de Olhos Doutora Laiane Borges é especializada em exames de vista, fundo de olho, verificação de pressão intraocular, doenças da retina e córnea, conjuntivite, úlceras de córnea, traumas oculares e corpo estranho, pitirígio, catarata e glaucoma. Realizamos limpeza de lente após cirurgia de catarata, topografia de córnea, mapeamento da retina, teste do olhinho e adaptação de lente de contato, inclusive lente para ceratocone. Telefone 77-3481-2500, situada na Avenida Duque de Caxias, número 501, Centro. A LAP Equipamentos é uma loja totalmente voltada para o ramo de instalação comercial, onde você encontra de tudo para montar ou ampliar o seu negócio, como freezers, balança, fornos, fogões industriais, prateleiras, gôndolas, mesas, cadeiras, balcões refrigerado e seco, serra-fita, churrasqueiras, máquinas de assar frango e muito mais. LAP Equipamentos, localizada na Avenida Almirante Beirute, 440, Centro, Bom Jesus da Lapa. Telefone 77-3481-4596. Venha conferir. A melhor programação só na Bom Jesus. Tá na melhor, tá com tudo. Casa e Cia, móveis e eletrodomésticos, Avenida Manuel Novaes, próximo ao Mercado Novo, Centro de Bom Jesus da Lapa. Telefones 77-3481-4446 e 99982-1657. Hora certa, 14 horas mais 6 minutos, um oferecimento aí da Rede Erguer Constru Costa. Rede Erguer Constru Costa, o maior time de materiais de construção da Bahia. Isso mesmo, na Rede Erguer Constru Costa, você tem a maior variedade de materiais para acabamentos e também os melhores preços da região. Faça o seu cartão de crédito na Rede Erguer Constru Costa em uma das nossas lojas e aproveite a vantagem de parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros e ainda ganhar 10% de desconto. Rede Erguer Constru Costa, em Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Paratinga. É isso aí. Mais um parceiro aqui do nosso Clube dos Sócios da Bom Jesus FM. Tá na melhor, tá com tudo. Esse é o nosso Clube dos Sócios, o programão da família Bom Jesus, onde tem cultura, emoção e muita alegria. tá com tudo. E atenção, você que precisa de um médico endocrinologista em Bom Jesus da Lapa e região. Dr. Fredson Baliza, endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e atua no tratamento de diabetes, tireoide, obesidade e doenças hormonais. Em Lapa, atendimento nas clínicas Semed e Vila Rica. Para informações de atendimento em outras cidades, envie o WhatsApp para o 779-9855-3100. Repetindo, 99855 3100. Dr. Fredson, endocrinologista, compromisso com sua saúde. E vamos às nossas participações dos nossos associados através do nosso 77998624267. Graciele, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você passasse para mim aquela música de Eduardo Costa, ainda estou aí. E quero participar da promoção do gás. Né, o gás, olha o gás. É, meu nome é Olinda Martiniano de Jesus. É, moro na rua Santa Maria Gorete, número 39, João Paulo II. O telefone é 98016002. Tenha uma boa tarde. Estou aqui à escuta do seu programa. Seu programa é 10. E você também é uma locutora maravilhosa. Tem uma voz espetacular, incomparável. Tenha uma boa tarde. Eu sou sua vizinha. Que maravilha, dona Olinda e a nossa linda do bairro João Paulo II. Aquele abraço todo especial, viu, minha linda? E fiquei muito feliz aí com os elogios. Muito obrigada mesmo, viu? Aquele abraço e boa sorte aí nas promoções aqui do nosso Clube dos Sócios. Eita, tem mais gente boa chegando por aqui, muitas participações. Gente, tem corações chegando aqui disparados no nosso Clube dos Sócios. Aqui no nosso clube, por enquanto, nós não temos a promoção aí dos Comanda Coração, né? Tem um número aqui mandando mais de 80 corações aqui. Ai, ai, aí é só com Cleuzinha Mel e Paulo Regal. Manda Coração não está no momento, né? Mas obrigada pelos coraçõezinhos também, viu? Mas daqui a pouquinho, no programa, a partir das... No Comando Geral, né? A partir das 3h20, teremos aí o Comando Geral. E é mais ou menos às 16h, tem a promoção Manda Coração aqui, Cleuzinha Mel, espetacular, deixando essa promoção maravilhosa para todos os nossos ouvintes. Então espera mais um pouquinho aí para você mandar os seus coraçõezinhos, tá bom? Aquele abraço todo especial. Vamos lá! 14 horas mais 12 minutos. Boa tarde, fãzinha. Boa tudo tarde. Bom, gata? Tudo bem, graças a Deus. Passando para desejar a todos os nossos irmãos sócios, aos nossos irmãos da zona rural, um abraço. Pedir a Deus uma boa tarde para todos. Ó, oh, fã, Lorena quer ouvir Pablo. Eita. E aí, B. Um abraço, gatona. Deus te abençoe. Amém, Eliane. Um abraço todo especial para você e outro mais especial ainda para Lorena aí, no João Paulo II. A Lorena que é nossa ouvinte assídua, viu? Um super beijo para você, viu, Lore? Obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho teremos Pablo, sucesso total aqui na nossa programação, tá bom? Vamos de mais participação dos nossos associados. Segue o Play. Boa tarde. Boa tarde, Fran. Tudo bem com você? Tudo bem. É o João Cosóstio de Bom Jesus da Lapa. Queria mandar um abraço, um alô aí para os meus amigos. Aí para o Tonhão TJ, Nicinha, da Lapa. E também aí para... Aí para Nega e Marivan, do Copim. E também o Tereza e o esposo dela, Lagoinha. E também queria mandar um abraço aí para minhas filhas, Campina, Lucinei, Angélica Kozoski, Laís Bianca Kozoski, e também aí para meus amigos e amigas, para o Mariano, Dona Luísa, Tailana e Mariana, e Zé de Alzira, Campina. E queria que você rodasse aquela música aí, por gentileza. Mandou pra amiga e a dupla do Oeste da Bahia, Barqueiro e Barqueirito, toalha molhada, ofereci pra vocês, Sebastião Costa e Fátima. e todos aí do Clube dos Sócios. Falou, é só uma alegria. Aquele abraço. Com certeza, só alegria e muito alto astral. Seu João Kozoski, aquele abraço. Muito obrigada aí pela participação. Abraço aí a Lucineia Kozoski, também a Laís Bianca, todos da família, todos os amigos também. A nossa dupla amiga, Barqueira e Barquerito. Sucesso total aí no nosso Oeste da Bahia. E também são associados aqui do nosso Clube dos Sócios. Aquele abraço. Olá, minha linda locutora. Beleza? Fran? Tudo beleza. Hoje eu mando um boa tarde especial para João do Gato e sua esposa, lá na fazenda Morro do Solteiro, município de Paiatinga. E você passa a música aí, Pássaro Seninho, com André e Andrade. Valeu? Boa. Tá na Bom Jesus 98.1. Tá com tudo. Fran e Juruna junto no Clube do Sócio, até as 15 horas, é só alegria. Valeu? Com certeza que valeu, viu? É só alegria com nós mesmo, não tem outro jeito, não. Aquele abraço, viu, Juruna? Pra você, pra todos aí de Favelândia, Dona Eremita Vieira, nossa queridíssima associada, um super beijo e o cheiro da Fran. Boa tarde, Fran. E boa tarde. Da Rádio Bom Jesus. Um abraço para todos os sócios que eu represento, representante e sócio e ouvinte da Rádio Bom Jesus. Um forte abraço. Eu quero mandar um alô para Jair de Quixaba, Dona Rita do Cupim e Ivan do Cupim, Joana na Cabeça do Boi e todos que estiver na escuta. Eu quero que você passe a música Tiago Viola, qualquer um aí que você achar boa aí, você passa para nós aí. Um abraço, estou aqui na Pedra Comprida e estou melhor. Passei no médico hoje e estou bem melhor, graças a Deus. Ore por mim, para eu recuperar logo o meu problema. Valeu, tudo de bom, tenha uma boa tarde. Valeu! Está com tudo. Com certeza! Tá na melhor, tá com tudo, nossa 98.1. Aí foi a participação do nosso representante do Clube dos Sócios, aí o Antônio de Jesus, lá de Pedra Comprida. Antônio, muita saúde, muita paz, que Deus te abençoe cada dia mais. Logo, logo, com fé em Deus, você estará, ó, nota 10 aqui e também, né, dando continuidade aí aos seus afazeres. Aquele abraço para a Dona Rita, para o Ivan e no Cupim, para todo esse pessoal maravilhoso. Boa tarde, Fran. Boa tarde. Eu sou a Nadelina, você sabe quem é. Oi. Sei, eu quero sim, que você passe, viu, aquela música outra vez que você passou aquele dia pra mim. Digo, tá em conquista, viu? E eu tô aqui sozinha, mãe senhora, tá bom? Passa, eu quero escutar ela aqui dentro da minha casa. E fique com Deus, um abraço. E eu felicito pra mim, meu esposo, minha família, todos aí, vocês da rádio. E boa tarde. Passa mesmo, viu? Eu tô aqui na escuta, eu quero escutar aqui direito aqui na minha casa. Tchau. Tchau, tchau, dona Ana Delina. Um super beijo pra senhora. Muito obrigada aí pela participação, tá bom? Boa tarde, minha amiga Franciane. Tudo bem com você, Fran? Tudo bem, um graças a Deus. Um abraço, Rony Lelos, pra você, Fran. Valeu, obrigada. Eu gostaria de ouvir uma música com Renan e Raí, O Troco do Jogo. Vixe. Ofereço pra você e todos funcionários da Rádio Bom Jesus. Toda a produção, né? Com certeza. Um abraço para todos. E ofereço também para parentes e amigos lá de Canatiba, município Macaúbas, conhecido por Betânia, né? E para todas as comunidades daqui de Bom Jesus da Lapa e todas as comunidades de Paratinga também. Um abração para todos os amigos. E mais uma vez, tenha uma boa tarde, Fran. E fique com Deus. Um abraço para todos. Amém! Rony Lelis aí participando da nossa programação, nosso associado, aquele abraço todo especial, muito obrigada aí pela participação. Boa tarde, Fran. Boa tarde. Disse que droga de Serra Dourado, passou uma música pra gente aí com o Melo Zé Rico, Esqueci de Te Esquecer. Acho que você vai achar essa música aí, teve um bom programa, boa tarde. Muito valeu, obrigada, Edilson. Muito obrigada mesmo aí pela sua participação aqui no nosso Clube dos Sócios. Boa tarde, Rafiele. Boa tarde. Que Deus dê uma boa tarde para você, cheia de muito amor e muito carinho. Amém, obrigada. Eu sou Maria do Rosário, moro no Campo Grande 2. Quero ouvir uma música com Tonico e Tinoco, Moreninha Linda. Ofereço para todos os meus amigos, todos os meus parentes, todos os meus netos, todos os meus bisnetos, todo mundo estiver me ouvindo. Beijo, abraço, tchau. Beijo, minha querida. Muito obrigada aí pela participação, tá bom, minha linda? Hoje o povo só tá pedindo música boa. agora aí fica difícil fazer uma seleção pra hoje, né? Aí fica muito difícil, mas eu com certeza atendendo em outras, todas são boas, também é bom pro esse lado, né? Que aí a gente agrada todo mundo, né? Dá aquele abraço, Dona Maria. Quero abraçar aqui também o Márcio lá em Campinas, São Paulo. Também temos mais gente participando aqui. A Helenita Lopes, nossa associada, pedindo música aí com Barões da Pisadinha. Fala comigo, bebê. Oferecendo para todos da RBJ, principalmente para mim. Valeu, Helenita. Um super beijo. Chegando aí, Eduardo Costa. Ainda tô aí. Um abraço aqui para Ana Alves da Silva, da Lagoa do Simplício. Aí, ela que parabeniza o Raimundo Baldoino, né? Lá na Lagoa do Leocádio, deseja ele muitos anos de vida, saúde, paz, e também pede música aí com Léo Canhoto e Robertinho, meu velho pai, oferece para todos da família, para Fran, Fátima, Tião Costa e todos nós da Rádio Bom Jesus. Que maravilha, viu, Ana? Um super beijo especial para você. Parabéns aí ao Raimundo Baldoino, que Deus o abençoe cada dia mais. Parabéns. Muitos anos de vida, saúde, muita paz, viu? Que abraço! Então vamos que vamos! Vamos de música boa! Amava você. Eduardo Costa, ainda tô aqui. Ainda tô aí. O nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou. O sonho acabou, você me deixou. Mal sabe o quanto eu chorei. E agora que eu superei, aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô. Quer saber onde eu tô. Ainda tô aí. Tô nessa dose que cê tá bebendo. Tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza. Ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí. Tô nessa moda que cê tá ouvindo. Saudade que cê tá sentindo. Você perdeu amor na sua vida. Você era feliz e não sabia. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô. Quer saber onde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, tô a ferida que não cicatriza, ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu amor na sua vida, ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí. Tô nessa dose que cê tá bebendo. Tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza. Ainda tô aí. Tô nessa moda que cê tá ouvindo. Tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida. Você era feliz e não. Sabia. E aí, Bê? Você tá gostando? Tá aí o Rei do Arrocha, Pablo do Arrocha, com a música. E aí, Bê? 14 horas mais 21 minutos. Olha, pra refrescar sua memória, vou te dar uma dose de lembrança. Novidade te encontrar aqui no bar, sozinha. E é sozinha que você vai terminar por não saber amar. Perdeu a chance de construir um lar. Diz aí como é que é comemorar no dia 13 de junho. Tirar a face e não poder postar. Mas eu tenho que te perguntar. E aí, Bê? vou te dar uma dose de lembrança. Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar, sozinha. E é sozinha que você vai terminar por não saber amar. Perdeu a chance de construir um lar. Diz aí como é que é comemorar no dia 13 de junho. Tirar a foto e não poder postar. Sonhar e não poder subir no altar. Não me leve a mal, não vá se estressar. Mas eu tenho que te perguntar. Mais 24 minutos. Temos aqui em mãos o convite para a missa de um mês. Os familiares de Josias José da Costa, ainda consternados com o seu falecimento, avisa aos parentes e amigos que a missa de um mês em sufrágio à sua alma será realizada no dia 19 de maio, quarta-feira, às 16h50, no Santuário do Bom Jesus da Lapa, e será transmitida pela Rádio Bom Jesus FM. Queiram, por gentileza, acompanhar pela rádio, né? E, é claro, também pela Web TV Bom Jesus. E estamos convidando a todos para a missa de um mês em sufrágio da alma de Josias José da Costa. Acontecerá amanhã, às 16h50, no Santuário do Bom Jesus da Lapa. E será transmitida também pela Rádio Bom Jesus e pela Web TV Bom Jesus. E os familiares pedem, por gentileza, para que todos acompanhem aí essa transmissão da missa, né? Que Deus continue confortando vocês, né, nesse momento tão difícil de perda e também de muita dor. Clube dos Sócios! Temos também aqui, gente, olha, deixe-me ver, temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha, né, estão alguns avisos. Olha, alô você que é de Boa Vista, Redonda, Calumbi e as comunidades vizinhas do município de Paratinga. Você que é associado, se já foi, ou por algum motivo aí de... deixou, né, de colaborar, de contribuir, e você aqui que ainda não faz parte da nossa família do Clube dos Sócios, tenho aí um recadinho para você, viu? Procure agora mesmo a Betinha em Boa Vista, a Betinha que é nossa representante do Clube dos Sócios, é isso mesmo, ela está de volta à missão de representante para continuar colaborando ou se cadastrar ou também renovar o seu cadastro. Então não perca tempo, venha colaborar com a evangelização através da Rádio Bom Jesus FM. Para isso, faça o seu cadastro, faça parte dessa família que cresce a cada dia. Clube dos Sócios da Rádio Bom Jesus FM, tá na melhor, tá com tudo na nossa 98.1, né? Então não perca tempo não, tá? 14h27, vamos ao nosso bloco comercial e daqui a pouquinho estarei de volta. Rádio Bom Jesus FM 98.1. Tá na melhor, tá com tudo. Tudo que se quer é possível conquistar, ter esperança, sempre sonhar, vencer as pedras do caminho, ter sempre alguém é melhor que ser sozinho. Vem, vem ver, onde tem casa Costa o sonho acontecer. Vem, vem ver, do jeito que você gosta, tudo feito pra você. Casa Costa, do jeito que você gosta. Agora em Bom Jesus da Lapa e atendendo em toda a região, a mais nova empresa especializada na fabricação de camisetas. Master, o point das camisetas. fabricando com qualidade e preço baixo, camisetas para cavalgadas, trilhas, uniformes esportivos, uniformes para empresas, uniformes escolares, abadás personalizados, jalecos, brindes em geral. Fone 77-3481-4197. 77-9119-8089. 9114-1612. A Clínica IMR deseja informar que já está realizando exames de ressonância magnética com o novo equipamento de alto campo recém-instalado na Clínica de Bom Jesus da Lapa. Esse é o único equipamento entre Barreiras e Guanambi que oferece altíssima qualidade de imagens do corpo. Assim, é a melhor opção para os pacientes de Bom Jesus da Lapa e região. A Clínica IMR fica na Avenida Manuel Novaes 370, ao lado da antiga rodoviária. Telefone 77-988-38-8058. A Bom Jesus FM, provando pra você que é a melhor rádio da cidade, chegando com mais uma promoção inédita. Essa cesta é minha. Em parceria com Atacadão Fernanda, barato todo dia, a Bom Jesus FM vai sortear uma cesta básica completinha toda semana. E pra participar, você liga ou envia uma mensagem pelo zap respondendo a pergunta: onde você compra barato todo dia? Pronto, daí é só torcer para ser sorteado. Essa cesta é minha. Atacadão Fernanda, barato todo dia. Telefone 3481-2292. As melhores promoções só na Bom Jesus FM. Tá na melhor? Tá com tudo. Tá na melhor? Tá com tudo. Essa nossa 98.1. E você que ainda não está participando, mande agora mesmo. Você, olha, deixa seu nome completo, endereço e telefone. Responda a pergunta: onde você compra barato todo dia? Ah, a resposta é super fácil, né? Atacadão Fernanda, sorteio de toda sexta, aqui toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, no programa Show da Manhã. E o prazo da retirada do prêmio é de uma semana. Então participe, mande agora mesmo seu nome completo, endereço e telefone para o nosso WhatsApp, que é o 77991715058. Ou também ligue para nós através do 77-3481-5179 ou também, né, pelo 3481-4329. A Bom Jesus FM é a rádio das melhores promoções. Fique ligado, participe, boa sorte. A melhor cobertura, só na Bom Jesus. Tá na melhor? Tá com tudo. Consagração popular. A Mendonça Eletromóveis é a melhor loja da cidade para se comprar. Temos de um tudo: colchão, camas, guarda-roupas, geladeiras, fogão, com os melhores preços. Mendonça Eletromóveis, onde atendimento é tudo. Telefones 77-3481-3030. WhatsApp 77-99163-3743. Localizada na Avenida Duque de Caxias 720, no coração da cidade. Chá Divinos, 100% natural. Chá Divinos, carqueja, camomila, chá verde, vitaminas e minerais. Chá Divinos, combate azia, má digestão, colesterol alto, anemia, gordura no fígado, diabetes, tireoide, doenças respiratórias, dores nas juntas, cansaço físico e mental. Chá Divinos, à venda em todas as farmácias, drogarias e casas de produtos naturais. Chá Divinos. Hora certa, 14:31. O oferecimento da Rede Erguer Construcosta. É isso mesmo, da nossa Rede Erguer Construcosta. É isso aí, Rede Erguer Construcosta, o maior time de materiais de construção da Bahia. Na Rede Erguer Construcosta, você tem a maior variedade em materiais para acabamento e os melhores preços da região. Faça o seu cartão de crédito na Rede Erguer e ou em uma das nossas lojas, né? E aproveite a vantagem de parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros e ainda ganhar 10% de desconto. Rede Erguer Construcosta em Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Paratinga. É isso mesmo, Rede Erguer Construcosta. 14:32. E esse é o nosso Clube dos Sócios, o programão da família Bom Jesus, onde tem cultura, emoção e muita alegria. está com tudo. Temos aqui em mãos um convite. A saudade aumenta a cada dia que passa. Mas você nunca será esquecido da nossa memória e nunca sairá dos nossos corações. Sei que nós tivemos muita sorte de ter feito parte da sua vida. Mas de todos os nossos corações, você jamais partirá. Suas lembranças jamais terá fim. Convite para a missa de um ano de falecimento. Francisca Gomes, esposa. Carmelita, Memésio, Lene, LS, também a Elsa, Ademilson e Aparecido, filhos. Juscelino e João, genros. Marinalva, Nilza e Maria, noras. Netos, bisnetos e demais familiares, ainda saudosos com o falecimento de Manuel Antônio do Nascimento, convido aos parentes e amigos para a missa de um ano em sufrágio à sua alma, que será realizada no dia 2 de junho, quarta-feira, às 10 horas da manhã, na residência da família, na comunidade de Surucucu. A família agradece por mais esse ato de fé e de caridade cristã. Estamos convidando a todos para a missa de um ano do falecimento em sufrágio da alma de Manuel Antônio do Nascimento, que acontecerá aí no dia 2 de junho, quarta-feira, às 10 horas da manhã, na residência da família e na comunidade do Surucucu. Deixo aqui os meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos e que Deus continue confortando aí o coração de vocês. Nosso Clube do Sócio no oferecimento aí da Ótica de Paola. É, Ótica de Paola, você encontra novidades, promoções, produtos e atendimento diferenciado, especializada nas melhores lentes e antirreflexos, armações e óculos solar adulto e infantil das melhores marcas. A Ótica de Paola, desde sempre, né? Inovando com as melhores grifes e com os melhores modelos aí mais modernos para melhor lhe atender. Venha para a Ótica de Paola e confira os nossos preços e promoções nunca vistos. Situada aí, né, na Avenida Duque de Caxias, número 661, no centro, em Bom Jesus da Lapa, ao lado do Banco do Nordeste. Telefone 3481-0898 ou 999-26-3274. Ótica de Paola, diferente das outras, igual a você. MA Humaniza, uma empresa voltada ao atendimento domiciliar, disponibiliza aí técnicos de enfermagem para acompanhamentos COVID, tanto no ambiente hospitalar quanto em casa. Dispondo também de uma equipe multidisciplinar para atendimento a domicílio. Contate a enfermeira Maria Augusta através do 77991365514 ou a enfermeira Adriana através do 77991154333. Atendimento, capacitação e gerenciamento de cuidadores é na MA Humaniza. O mais importante na vida é ter saúde, então não descuide dela. Ao sair do seu médico, faça uma visita à Farmácia Rocha. Lá o receituário do seu médico é respeitado. Além do seu remédio, você encontra fortificantes para você, trabalhador rural. Fornecemos também medicamentos gratuitos do programa Farmácia Popular. Preços baixos. Aí, né, preços baixos e bom atendimento é somente na Farmácia Rocha, localizada na Avenida Duque de Caxias, número 767, no centro, em Bom Jesus da Lapa. Fone 77-3481-2544 ou WhatsApp 99991-6552. Adilson e Evanice agradecem a preferência. Constru Agro Bernardo, o agricultor da região conta com a parceria forte aí da Constru Agro Bernardo. Lá tem tudo que você precisa para a sua construção, agropecuária, veterinária, irrigação e energia solar. E o atendimento, ó, especial com preços baixos de verdade. Constru Agro na Avenida Manuel Novaes, número 174, no centro, em Bom Jesus da Lapa. Informações através do 3481-4175. Constru Agro Bernardo, sempre ao seu lado, é isso mesmo. E agora vamos conferir aqui na nossa programação do Clube dos Sócios a música da semana, a música que vocês mesmos votaram aí no programa Show da Manhã aqui com Paulo Regal, e agora a gente vai dar essa conferida aqui no nosso Clube dos Sócios. A música da semana. Todo mundo tem aquela pessoa? Tem. Lógico que tem. Vamos lá.